Tenho saudade dos tempos bons da outra hora, quando vivia lá fora, na fazenda do Branquinho. Com minha gaita, a minha vaca prateada, a minha gaúcha amada, senhora mãe de meu filho. Coisa linda, compadre. Com elas três, sempre minha companhia, vivo cheio de alegria, sou um gaúcho feliz. Até a vaca que eu carrego na cintura conhece a minha bravura pelas peleias que eu fiz. Peleando mesmo, mas peleando pela vida, meu amigo. Minha acordeona sempre boa e afinada, não é gaita pianada, é sanfoninha singela. Mas para mim contém diversos valores, porque muitos trovadores já surrei cantando nela. É verdade, compadre. Minha gaúcha, um anjo que Deus me deu, ela por mim já sofreu, mas ainda me admira. Quando ela ouve no rádio estar cantando, fica quietinha escutando e de saudade suspira. Eu também suspiro por ti, meu amor. Até a vaca que alguns anos atrás tinha trabalho demais, está descansando agora. Mas quando enxerga o churrasco e a farinha, corcoveia na bainha, querendo saltar pra fora. Calma, vaca velha. Hoje velho, com os meus cabelos brancos, num improviso sou franco, a rima nunca faltou. Graças a Deus, canto com facilidade, por aí me resta saudade do tempo bom que passou.